Antena 1 Madeira. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Caros e estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Bom dia a todos. Muito mais que um sol, o galo já cantou, ao longe da madrugada, todo mundo levantou, ao seu canto de alvorada, o galo já cantou, ao longe da madrugada. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo, para despertar toda a gente que gosta da música portuguesa. Começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa e bom dia a todos. Espero que se encontre de ótima e feliz saúde, quer onde quer que seja. Portanto, se por acaso tiver a intenção de ligar para a rádio, o número de telefone é o seguinte: 0238 43 48 00. Mais uma vez, bom dia a todos. Ora, muito bem, portanto, o galo já cantou, como vieram de escutar, são 8 horas e 14 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então começar com a parte de folclore. Uma cana verde para vocês escutar desse lado. muito bem, foi portanto uma valsa interpretada por Nelson Costa e Filipe Pedrosa. Continuamos a caminho da Romaria. Vamos contar aqui a caminho da Romaria. C'est sur le 96.2 FM. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi portanto o grupo folclórico de Santa Maria da Belé da Braga que interpretou este lindo tema que vieram de escutar. Continuamos com mais música. Pequenina y enlazada, tengo un trabo a seguida. Ora, e continuamos com o Rancho Alcorque, São Pedro do Vale. Yeah. Le 02 38 43 48 00. Come on! Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Yeah.

para todos que já a conhecem e aqueles que não conhecem, não se esqueçam de passarem por lá. E há petiscos e boa animação, portanto, começa no sábado da parte tarde e no domingo todo o dia. Não se esqueçam, é no Parque de Lignerolles. Bom, continuamos com mais música. Desta vez vai ser Carlos Pires que nos vai interpretar um tema, Tenho Uma Rosa. E foi da parte da Dona Esperança, que pediu, portanto, uma canção. Não disse o tema, mas pronto, eu penso que ela vai gostar deste tema. Que vai oferecer diretamente à sua irmã Aurora, que está cá, de passeio. Pronto, não se pode dizer de férias, porque deve ser férias curtas. Portanto, Dona Aurora, a sua irmã, tem todo o prazer de lhe oferecer esta música e que tudo corra bem e que tenha bom regresso à sua terra, à Tourcoing, c'est pas la porte à côté, mais bon, ça se fait. Bom, vamos então ficar com Carlos Pires, como disse, com o tema Tenho Uma Rosa, que foi a pedido da Dona Esperança para a sua irmã Aurora. Vamos então escutar. Nada mais. muito bem. Foi, portanto, Carlos Pires que nos interpretou este lindo tema que vieram de escutar. Tenho uma rosa, e como disse há pouco, foi a pedido da Dona Esperança para a sua irmã, a Aurora, que está cá de passagem, talvez por uns dias, né? Espero que tenha boas recordações a levar daqui de Orleão para Turquã, porque há sempre diferença de uma vila à outra. A Dona Esperança é uma amiga cá da rádio, de todos os animadores, conhecidos todos os animadores, portanto, merece bem isto tudo. Bom, continuamos com mais música, vamos ver o que daqui vai sair. Agora vamos escutar. Momentos de amor, 96.2. L'FM en couleur. Tão só pensando estar a sonhar. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ora, muito bem, continuamos outra vez. É verdade, com Carlos Pires, com o tema Entrei na Sala. Vamos então escutar. Entrei na sala para cantar e vos ver. Eu Arc-en-ciel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-ciel. Entrei no baile de Ayane, fiquei admirado como podia gostar. Estava junto da orquestra, em peixe animada, uma pessoa modesta, que também foi convidada. De calça a boca de cinto, cabelo até o obscuro, afinal era um menino, a dançar tudo. Entrei no baile de Ayane, fiquei admirado. Deixa aí. muito bem, foi portanto Carlos Sotelo com o tema A Gaita da Mariazinha. E assim terminou a segunda parte deste meu programa, com os seus conjuntos típicos. Vamos então ao fado e vamos começar já com Maria Teresa Noronha. Queria deixar de pensar em quem não posso esquecer. Queria deixar de pensar em quem não posso esquecer. É tão grande a minha luta, sempre a pensar sem o crer. É tão grande a minha luta, sempre a pensar sem o crer. Não queira prender de novo os laços que o tempo solta. Não queiras prender de novo os laços que o tempo solta. Ai, amor que foi, já não é. Amor que foi, já não volta. Amor que foi, já não é. Há muito que ando a pensar, sem nunca compreender. Há muito que ando a pensar, sem nunca compreender. Porque fui que te encontrei, se tinha de te perder. Porque foi que te encontrei, se tinha. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, e continuamos com Alfredo Marceneiro, a festa na moraria. Vamos então escutar. arrasada sejas tu, arrasada sejas tu. Ou de cravos, ou de rosas, ou de cravos, ou de rosas, não te quero. Sonhar que era só teu amor. nossa mão onde perfeito bateu o meu coração. Continuamos com a Amália Rodrigues com o tema Fado dos Fados. Naquele amor derradeiro, maldito e abençoado, pago a sangue e a dinheiro, já não é amor, não é fado. Quando o ciúme é tão forte que ao próprio bem desejado só tem ódio da morte, já não é ciúme, não é fado. Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma rede, loucura que é poesia, um sentimento que passa a ser eterno. E assim tem de ser, não é fado. O remorso de quem sente que se voltasse ao passado pecaria novamente, já não é remorso, não é fado. E esta saudade de agora não de algum bem acabar, mas das saudades de outrora, já não é saudade, não é fado. Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma rosa. desgraça. E assim tem de ser, é fado.